Muito boa tarde, então, Dr. Manuel, já estamos na linha. Face a este comunicado que o CDS-PP está a divulgar e também a enviar para os órgãos de comunicação social sobre o corte de árvores no Parque de Campismo de São João, qual é a sua posição enquanto Presidente da Fundação? Pois, muito boa tarde. Enquanto Presidente do Conselho de Administração da Fundação Alvino Mendes Silva, tenho a refutar obviamente todas essas acusações, porque nós, Conselho de Administração, quando tomámos esta posição, obtemos a todos os critérios em conformidade com todas as leis que obrigam a que, nomeadamente, segurança e tudo isso. O que se passa é que essas árvores há algum tempo já estavam sinalizadas e algumas estavam doentes, estavam podres. Inclusive, alguns técnicos referiram-nos que algumas já têm sido cortadas há mais de 20 anos, para não falar já de alguns prejuízos que causadas nestes últimos 3 anos com as intempéries e com estas situações todas que causam à Fundação, apesar de nós sabermos que quem vê cortar estas árvores e quem vê e quem não conhece e quem não sabe sinta alguma indignação, mas quero referir que todas as intervenções que foram feitas com o máximo de cuidado, porque apesar da Fundação possuir um seguro de responsabilidade civil, não há dinheiro nenhum para a vida humana. E nós tivemos alguns acidentes, devidamente também sinalizados e também alguns de conhecimento, e o que o Conselho de Administração fez foi precisamente sinalizar essas árvores, que eram os chopos, são os chopos e os cedros, que também estavam aí colocavam em causa, nomeadamente, a canalização da cidade. Ainda hoje temos duas redes elétricas que ainda não estão repostas por face, precisamente, da queda dessas árvores. Ainda hoje se podem dirigir a um colo e confirmar isso. Quero isto dizer que o que nós fazemos foi tomar em conformidade todas as medidas de proteção e, mais importante ainda, é que brevemente, um breve, curto espaço de tempo, se calhar daqui a 48 horas, vai começar a reflorestação com espécies e com árvores adquiridas para o efeito por uma empresa também capaz de fazer esse serviço, de maneira que estes senhores, em vez de publicarem estes comunicados e de fazerem política com isto, a política tem momentos certos e podem ter uma certeza. E quem fez este comunicado, na altura certa, irá levar a vida a lição e a vida a resposta. Disto não pode ter a certeza disso. Porque nós não somos criminosos, nós somos pessoas honestas, honradas. Qualquer um de nós com provas dadas, não precisamos da política para nos promovermos, não precisamos andar na política para demonstrar que são os maiores e que são eleitos e que são. Não, na política, é o que eu tenho a dizer a esse senhor do CDS e a todos esses que, em momento eleitoral, há tempo para discutir a política, não é através do Facebook, não é através do pasquim da terra, que nem um contraditório quis ouvir, ao contrário da Rádio Boa Nova, me ligou e está-me a ligar para que eu me consiga informar os ouvintes, isso agradeço à Rádio Boa Nova, e aí estarei sempre disponível. Porque também é verdade, junto às autoridades, tudo isso, nós nunca fomos incomodados, porque cumprimos todos os pressupostos da lei e tudo isso. De maneira que estas pessoas são pessoas que querem subir a todo custo, querem ser alguém e servem-se da política para conseguir esses fins. E eu quero dizer-lhe e dizer-lhe, olhos nos olhos, que ainda não tive a oportunidade, que a política vai ter um momento próprio para que os senhores levem a devida resposta e podem ter a certeza que lá estaremos, lá nos encontraremos. Queria agradecer à Rádio Boa Nova, à jornalista, o facto de poder ouvir as duas partes, sendo certa que a resposta que eu estou a dar como Presidente do Conselho de Administração da Fundação Alvino Mendes Silva é a correta, é a certa, e estou-lhe agradecido por isso. Gosto muito de esclarecer os ouvintes, gosto de esclarecer todas as pessoas que têm interesse e que gostam, porque algumas gostam, mas se puderem, não é? Vão sempre prevaricar, e como não têm conhecimento de causa, deixam-se embalar nestas situações. De maneira que, da minha parte, a minha disponibilidade é plena sempre para informar, para esclarecer, e para que as pessoas todas se sintam devidamente informadas, não é? E por isso queria agradecer à Boa Nova o facto de pedir e de estar a solicitar esse contraditório.